abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou. Noite do meu lado eu fico aqui imaginando, mas como eu pude cair, e aí? Nessa farsa de amor. Bate palma, bate palma. Oh, parabéns pra você que me fez, que me apaixonou. Obrigado, obrigado por demonstrar esse amor falso. Tá lindo! Oh, parabéns pra você que me apaixonou, não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Vai, vai! Mas eu falei, sensacional! Pra galera aprender, de novo, de novo. Eu falei, sensacional! Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração logo se noite do meu lar ginando, mas como eu pude cair? Só vai valer se bater palminha no parabéns. Só vai valer se bater palminha no parabéns. Joga a mão, parabéns pra você. O povo mais quente do Brasil, povo de São Luís do Maranhão, povo do Maranhão. Não tem medo de chuva, mais alto, bate palma, bate. Opa! Vocês estão de parabéns, velho. Obrigado por demonstrar. Oi, vai, vai, vai, meu. Vodka Purple. A cada drink, uma experiência nova. Essa suíte 14, rapaz. Ô, oh, potência. Será que a galera aprendeu, Bilo?